022 is Salvador Grounds. Go ahead, Scholar 022. First of all, 022, there was a little problem with your flight plan here in the airport service room, information service room in Salvador. They already cleared this up, and I might have your flight plan here already approved in approximately 6 minutes, sir. Okay, copy that. Thank you very much indeed. I'm going to tell you how to do it. Genaro, and as soon as I have it, I'm going to call you for a copy. Okay, I'm looking at you. I'm waiting. Thank you. Alô, de Salvador, Cordial, boa noite, eu vou 973, tá no gate 4. Sentiu uma seu artigo, curso para autorização, Galeão. Voo 1973, informação em curso, curso, pronto, cópia. Tá pronto, cópia, senhor. Voo 1973, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November, 857, decola da pista 10, primeira curva é à direita, saída da El Leda. Irume, nível 360, transponder 5104, frequência do controle 119.8. Autorizado o Galeão, nível 360, pela Upper November 857, decola a pista 10, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda, Irume, com o código transponder 5104 e o controle de saída 119.80, é o gol 1973. Gol 1973, contenimento correto, reporte para o feedback e acionamento. Vai reportar, senhor. Obrigado. Ainda negativo, 6310. Gente, esse é 6310, reporte visual. Tem reporte com visual 6310. Estou cruzando 810, Chile 6310. Chile 6310, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 189. Informa pista molhada. Chile 6310. Chalé 6310, no solo 15, ao livrar chame solo Salvador em 121.1. Entra no 121.1, informa a turbulência de leve a moderada na curva, ok? Sim, entra Chalé 6310. Salvador, Xamé, 6310, livrando na sua escuta. 6310, prossiga ataque, Alfa, até antes da Juliette. Gente, prossegue Alfa até antes da Juliette, 6310. Sam 3858, ajuste 1022, mantenha a aproximação, reporte visual com campo. Estimado de 800 pés, informa que a aeronave à sua frente reportou turbulência de leve a moderada na final. Sam 3858, vai mostrar quando visual. Sam 3858, vento de 160 graus, 139. Sim. Torre, boa noite, 1096, estabilizado, passando duna. 1096, mantém a aproximação, número 2 para pouso. Gente. Sam 3850, visual? Visual com a pista 3858. Sam 3858, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 129, pista molhada. Gente, autorizado 3858. Until Mike Serra Serra, after Upper November 866, until Magnum. After Magnum, clear, according to flight plane route. Flight level 370. Runway 10, left turn, Momo departure, deluxe transition, squawk 5111, Salvador approach control 119.80. Okay, you understood the clear to reach 4 high up and go 4 Mossadon, up November 826, Magnum flight turn route initial flight level 370. Runway 10 for departure, after departure left turn to Momo, could you please say again the transition? 7, a livrar chame solo Salvador em 121, décima 1. 7, livrar 121, décima 1. Confirmar para 3850? 121, décima 1. 121, 3858, informa que a pista está extremamente corrigida. Gente, 3850. Portugal, 022. Readback, correct, report, ready to start up. Call back for push and start, epsilon 0, muito obrigado. Chegou 1096, para informação, a aeronave à sua frente reportou pista escorregadia. Gente, 1096, mulheres para o 05, a janela é 320. Salvador, Tão 3858, livrou na sua escuta. Tão 3858, autorizado táxi, via taxiway Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, Tão 3858. 096. Gol 1096, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 149, informando possibilidade de turbulência leve moderada a 200 pés. Thank you. 1096, no solo aos 21, ao livrar, chame solo Salvador em 121, decimal 1. 121, no livrar, informa turbulência moderada para forte. Gente, gol no 096, moderada para forte. Pista escorregante. É, gol no 096, confirme a altitude aproximada da turbulência. Tá bem na curta final mesmo, 200 pés ali, próximo à pista e a visibilidade bem restrita. Obrigado, Santos, obrigado. Obrigado. Salvador, gol 1096, Gibrão. Gol 1096, continue no táxi de Alfa até antes da Juliette. Alfa até a Juliette, 1096, antes da Juliette. Então 3662, tráfego avistado, ajuste 1022, pista molhada, confirme visual com campo. Visual, TAN 3662 a 1000 pés. Gente, autorizado o pouso, TAN 3662, informo que as aeronaves à frente reportaram turbulência na curta final, torno de 10 pés. Graças pela informação, TAN 3662. Informando o vento, 150 graus, 15 nós, 15 nós. Copiado. Aguarde para o pushback. Aguardando, muito obrigado. Gol 1096, autorizado Juliette, portão 09. Juliette, 09, gol 1096. Gol 1973, livre pushback de acionamento, reporte pronto para o táxi. Chama para o táxi, gol 973, obrigado. Rota 3662, solo 25, primeira direita, solo 21. Gente, 21, a visibilidade está bem restrita na curta final, senhora. Poderia repetir por gentileza? A visibilidade está bem restrita na curta final. Ok, obrigada. Salvador, Rota 3662. Rota 3662, continue no táxi Alfa até antes da Juliette. Alfa, Santa Juliette, então 3662. Torre Salvador de Azul 2795. Azul 2795, continua a aproximação, reporte quando visual com campo. A última aeronave avistou a 800 pés, um ajuste de altímetro 1022, informe pista molhada. Gente, o Azul 2795 na sua escuta. Mantendo posição, está 3662. Também para informação, as aeronaves reportaram turbulência de moderada a forte na curta final para São José. Moderada a forte, ok. Salvador, é o gol 1973 para o táxi. Está com 142 a bordo, 3 horas 43, alterando a Guarulhos. 1973, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1022. E táxi para espera da 10 via Índia. Lá, quando pronto, 1895, a torre com 1022, o gol 1973. Autorizado, Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, tá, 3662. Avistou com 1500 pés o azul 2795. Gente, azul 2795, tráfego avistado, autorizado pouso 510, vento 150 graus, 109. Livre pouso na 10 no 50 com 10 nós. 10, autorização de tráfego para Recife. Assenta a função. 963 10, guarde cópia. Aguarda 3-10. 963-10, confirme nível de voo. Positado 370, conforme plano. Posso 350 já aprovado, copia? Pode ser, copia. Funcionar 6310, você entra agora e copia. Pronto para copia agora? Sim. Foi 310 autorizado para Sierra Brava com meu Foxtrot via Zulu 17 até Potro após direto nível de voo 350, pista em uso no zero. Primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1-9-35, transponder 5106 ao cinema 310. Fica autorizado Recife no 350, via Pesulo 17, Potro, em seguida direto da Cosa 10, com curva à esquerda, pós saída Puca, transição Caju. 1-9-35 é o controle, 5106, transponder ao cinema 310. 5106, atendimento correto ao cinema 310, portão 5, chame pronto para o pushback ao cinema. Gente, chama quanto pronto, 6310. Azul 3795, solo aos 31, primeira direita, solo 211. Gente, direita 211, informa turbulência, não pegou nem turbulência leve na final, ok? Ok, graças à informação, azul 3795. Obrigado. O Gol 1973, autorizado a alinhar e decolar de soma 0, vento 160 graus, 10 nato. Livre, aéreo, comandão 10, gol 973. Quilo, não sei quanto. Azul 2795, continue. Alfa, quilo, bate o 3. Alfa, quilo, bate o 3, pista. Control 021, stand 1G, we are fully ready for push and start. Air Portugal 022, approved push back and start up, report and ride into taxi. Push and start approved, call back for taxi, Control 022, there we go. Gol 1973, decolou 134, controle de Salvador, 119, décima 8. 198, boa noite. Portugal 022, ready for taxi. Portugal 022, confirm autonomy, people endurance, people on board, and... Disregard, Portugal 022, clear taxi via main apron in at holding point for the way 10, turnation 022, at holding point for the way 10, contact tower frequency 118.905. Portugal 022, have a good flight, sir. Clear to holding point runway 10, in the intersection KNH 1022, and one reaching holding point 10, contact tower 118.950, call 022. Bom dia, boa noite, obrigado, bom trabalho, até o próximo. De novo, sir. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, muito boa noite, pessoal, 022 Heavy, approaching only point for 10. Air Portugal 022, clear the line-up and take off runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Clear the line-up and take off runway 10, pessoal 022, muito obrigado. Portugal 022 airborne at 42, contact control, plus 19.8. 19.8 to control, but I'm starting out, I want to make a positive call 022. Papatango, Romeu, Charlie X-Ray, continue a aproximação, reporte com visual com campo, ajuste de altímetro 1022. Salvador, boa noite, Papatango, Romeu, Charlie X-Ray. Papatango, Romeu, Charlie X-Ray, como recebe a torre? Agora 5%. Papatango, Romeu, Charlie X-Ray, continue a aproximação, reporte com visual com campo, ajuste de altímetro 1022, informe pista molhada. Gente, a bandeira está falando, senhorita, ainda está operando o instrumento, está totalmente visual agora, 9 milhas de batalha. Está visual com a pista 17, o Papatão Romeu Charlie X-Ray? Senhorita, está totalmente visual, na posição duna já está visual e o teto está bem acima. Gente, então reporte para o cancelamento do plano, Papatango Romeu Charlie X-Ray. Está presente, senhorita. Papatango Romeu Charlie X-Ray, plano instrumento cancelado 247. Está presente, curve à esquerda, base para a direita 17, reporte final 17. Papatango Romeu Charlie X-Ray. Reporte final 17, Romeu Charlie X-Ray. Da Momo, passo para ti. Nível 370, transponder 5116, frequência do controle 119.8. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370, perso 19, Bangu, DCT, Abuco, DCT. Decola da pista 0, da pista 10, curva direita, Momo, Froti, 5116 no. O transponder 198 é o controle para o 1096. Gol 1096, primeira curva à esquerda. Afirmativa, esquerda. documento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Portanto, pushback e acionamento, posição 9, gol 109. Lavatão, Romeu Charlie X-Ray, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 150 graus, 099. 099, tá vindo pouso 17, Romeu Charlie X-Ray. Formando pista molhada. Tenente. 10, pushback, acionamento, ano 5. Oceané 6310, leve pushback, acionamento. Reporte pronto para o táxi. Chama lá para o táxi. Vai precisar de mais 3 minutinhos ou 6310. Funcionou 6310, tiente. Tango, Romeu Charlie X-Ray, Sol 51, confirmando, é pauta? Sim. E entre o backtrack, pode se liberar na pista? Solo Chanel 6310, agora próximo pushback de acionamento. Chanel 6310, leve pushback de acionamento, reporte pronto para o táxi. Chala. Paulo Salvador, muito boa noite, o DAN 3858, autorização Fortaleza, nível proposto 370, sente informação Juliette, posição 02. DAN 3858, informação Juliette, confere, pronto, copiando. Pronto, copiando. DAN 3858, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via Upper Zulu 19, após Bangu, direto Abucu, direto Fortaleza, direto Secola. Nível 370, decola da pista 10, saída Momo, transição Proti, transponder 5112, frequência do controle 119.8. Autorizado Salvador, nível de voo 370, decola da pista 10, na saída Momo, transição Proti, interceptando absoluto 19 até Bangu. Após a Bangu, voa Abucu e após direto Fortaleza. Aciona transponder 5112. E o controle 1198, TAN 3858. TAN 3858, cotejamento, correto? Reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará, TAN 3858. Passa o Chanel 6310, 142. 4 horas, Lanterna Natal. O Chanel 6310, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame Torre 118.95, ajuste 1022. Sente Pátio Índia 181, no ponto de espera 6310. Salvador, Rio 5974, final, tem checado. Rio 5974, tráfego avistado, autorizado pouso, 5-0, vento 170 graus, 089, ajuste altímetro 1-0-2-2. Ciente 1-0-2-2, autorizado pouso, Rio 5974. 1-0-9-6, alheio, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Depois eu no táxi, gol 1-0-9-6. Pronto para o pushback, são 3858, posição 02. 3858, após passagem do tráfego, Airbus 320 da Oceanair, autores livre pushback, acionamento em coordenação com equipe de solo, reporte para o táxi. Após a parte para o táxi. Após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado o início de do pushback, acionamento da 3258, reporte para o táxi. Salvador, Delta 3815, ciente de informação de idético, pronto para cópia, autorização para barulho. Delta 3815, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Amper Zulu 10, após Tango Bravo Eco, nível 340, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda, transição transição ótima, transponder 5122, frequência do controle 119.8. Autorizado, está 3840 para Guarulhos, via Brasil 10, após Salvacê, segunda pista 10, curva direita, da El Leda Mótima, o transponder 5122, controle 19.8. Então, 3815, fotelhamento correto, recorte pronto para pushback e acionamento. Está no portão 3. Fala, Oceané 6310. Oceané 6310. São Salvador, prossiga. Frequência da torre, 281. 118, decimal 95. 0, 5974, Salão 01, primeira direita, Salão 211. 211, graças. Torre, boa noite, Oceané 6310, ponto 0, final. Oceaner 6310, mantém o ponto de espera, pista 10. Tem. 24, boa noite. Obrigado. Tá me mandando, meu relógio. Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, eu, 5974. Oceaner 6310, tem condições de agilizar a manobra de decolar de imediato assim que autorizado? É, senhorita. Após a passagem da aeronave da companhia na curta, autorizado alinhar e manter pistão 10. Alinhar e manter na 1063. Mais uma pessoa. São 3858. Taxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1022. Autorizado táxi via Índia, até o ponto de 10.0, quando pronto, chama a torre 118.95, com 1022 no ajuste, o TAN 3858. Olha o táxi 1096, PLB 164, alterna Teresina 0308, com 1022. Voo 1096 164 a borda. Confirme a alternativa e a autonomia. Teresina 0308, autonomia 1022 ajustado. Continua azul 42 a meta. Vai iniciar o 6310. Prossiga no táxi a Alfa até antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette, o 6310. Zero com 8, livre pouso 190, azul 429. Oxalé 6310, decolou 06, controle Salvador em 119.8. 98, graças, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, o TAN 3258, mantendo um ponto de espera da 190, pronto. TAN 3258, mantém o ponto de espera do 190. Mantendo, TAN 3258. Oi, Salvador, boa noite, azul 2782. 6313, autorizado, Juliette, pátio, portão 04. Juliette, portão 04, 4298, solo 07, primeira direita, solo 211. 211 no solo, quando liberar o azul 4298. Fala, Salvador, boa noite. Azul 4298 liberando. Azul. Prossiga táxi Alfa até antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette, 4298. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 nato. Autorizado pouso na 1-0 para o 2782 azul. Tem pro sol, aeronave? O Xené 6303, provavelmente o voo já está em contato com a torre. Se quiser fazer uma ponte, tem que fazer um pouco pra frente, porque nessa posição não dá pra entrar um passo. Gente. Salvador, tem uma previsão para 3805? Então 3815, aproximadamente 3 minutos. Sim, te aguardando. Retaguarda? Posso. Muito obrigada pela colaboração. À disponha. Obrigado aí, se quiser deixar o colega do, da Gol aí. Obrigado. O 298, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Autorizado ingresso via Juliette, portão 01-4298. 3815, em coordenação com a equipe de solo. Após o ingresso do Embraer da Azul no portão 01, à sua direita, se tem livre pushback acionamento no portão 3, chame pronto para o táxi, 3815. Após o Embraer no portão 1, autorizado pushback acionamento, 3815.